Subi para o meu pai, mas breve voltarei outra vez. Vai ser hoje a noite da despedida. Pode ser hoje a última pregação. Pode ser hoje o último apelo e a oportunidade pra você pedir perdão. Se já és crente, mas não está preparado e magoado está com teu irmão, peça perdão e também seja perdoado, porque lá do outro lado não entra desunião. Jesus lá em Sião.